és o mesmo, o Deus fiel que nunca mudou. Se tenho medo, meu coração vens acalmar. Inabalável, se a esperança em mim faltar, a minha cura em tua cruz vou encontrar. Que amor é esse que deu sua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente pra mim. Posso ver.